mulher de rico é madame, mulher de pobre é fulana. O rico nunca vai preso, pobre está sempre em cana. Cadeia é só pra pobre, ela não entra bacana. Olha, de pobre é pesada, ceia de rico é liviana. Almoço de rico é frango, do pobre é pão e banana. Vida de rico é alegre, vida de pobre é sem graça. Rolo de rico é negócio, rolo de pobre é trapaça. Pastéis de rico tem carne, pastéis de pobre é só massa. Bagunça de rico é festa, festa de pobre é ruaça. Coberta de rico é lã, do pobre é fogo e cachaça. Pobre bebe de desgosto, rico bebe de contente. Só na hora que tropica é que o pobre vai pra frente. Pobre nasce pra lutar, rico nasce inteligente. Quando o pobre come frango, surpresa pra muita gente. Ou o pobre está de cama, ou o frango está doente. Nosso mundo moderno tem sempre bom guarda-roupa pro verão e pro inverno. O pobre anda na tanga, não tem sapato e nem terno. Mas o consolo do pobre é pensar que o Pai Eterno leva ele para o céu e o rico pro inferno.